Muito boa noite, gente! Isso é Alanzinho pelos bares da cidade. Em homenagem a todos os nossos chifres do mundo, a rocha que ela gosta! Diz aí. Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mas uma vez quebrei a cara, você se demonstrou ser mulher de momentos. Me enganou ainda mais e brincou com meus sentimentos. Quero ver assim, ó. Por que agir assim? Mentir pra mim e prometer céu, dizendo que me ama. E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta. Eu sinto teu cheiro quando você me toca. Eu vejo a mentira estampada em sua cara. Tu assim vem. Esse é Alanzinho pelos bares da cidade. Segura assim vem. Essa aqui deixa eu e um copo de cachaça que a gente se entende. Arrocha assim vem. Da gente se encontrar, oh, ah. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar, oh, ah. Quando homem e mulher se tocam no olhar, não há força que o repare. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, oh, ah. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não dá. Quando homem e mulher se deixam levar, é tão fácil viver. Mas canta aí sim. Há uma estação onde o trem tem que parar. Eu tô na contramão, esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Porque só assim que se pode inventar o amor. Segura essa pedrada aqui, vambora! Gostoso comigo assim. Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz. Mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, o nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aqui na igreja, eu tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Essa é boa demais. Essa aqui tem gosto de infância, viu? Diz aí. perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento. Mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, só inspiração. Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que eu estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias. Deixa eu ver assim, ó. Devolva meu assim, vem. E sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio. E os dias quentes são tão frios. As noites me trazem a dor desse amor. Essa aqui você vai lembrar da tua infância. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, o medo é a aflição, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera, calmaria, tranquilidade, uma quimera. Queria sempre essa alegria. Se você vive sonhando com um grande amor, canta comigo assim, vem, vem. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não tenho meu amor, pois não tem jeito, é imortal. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. E só não cai meu amor, pois não tem jeito, não. E é imortal. Hey, yeah. É assim, oh. Se bora assim, vem. Coisa boa demais. Essa moldura de um retrato, papai. Coisa boa demais. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. E é impossível que a magia seja mesmo eternamente. Canta comigo assim, vem. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando os guardanapos, caprichando nas palavras. Assim vem. Pra dizer, deixa eu ver todo mundo assim, vem. E os momentos vão passando como a cinza de um cigarro. Meu grande amor, e as lembranças ficam presas na moldura. Se bora mais uma. Essa aqui você vai lembrar. Peguei seu primeiro beijo. Peguei namoro de infância. Simbora assim. Se a seresta do Alanzinho. Diz aí. Me chama, me conta, me diz como foi sua vida. Mas diz a verdade com jeito pra não machucar. Me engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu. E que seu amor ainda sou eu. Assim, ó. Confessa que eu tinha razão e você estava errada. Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz. Me engana, me esconde a verdade. Sonhar é melhor que sofrer. Mente pra mim, ajuda a viver. Canta comigo assim, ó. Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia. Que eu te tenho todo dia. Que eu nunca te perdi. Deixa eu te amar hoje muito mais que antes. Pelo menos um instante. Quero ter você aqui. Alô, garçom! Manda descer uma, papai, que hoje veio na minha conta. Vambora assim! A rocha que ela gosta. Isso é bom demais. Amanheci sozinho na cama, um vazio. Meu coração que se foi e sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. E se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais. E sempre depois das brigas, nós nos amamos muito. Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós. E o que aconteceu pra você partir assim? Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Diz aí, ó. Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Sonho acordado o segundo que você vai ligar. E o telefone que toca, eu digo alô sem resposta. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Presta bem atenção, quero ver assim, ó. E eu te amo. Ouvir. Ter você é meu desejo de viver. Sou menino e teu amor é o que me faz crescer. E me entrego corpo e alma pra você. E eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Você é meu, e meu desejo de viver. Sou menino e teu amor é o que me faz crescer. E me entrego corpo e alma pra você. Eita, que essa machuca demais. Se for assim. É Alanzinho pelos bares da cidade. Essa aqui lembra o tempo bom. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra você pisou, chutou meu coração. Não dá mais aceitar você. E bola, ao mesmo tempo você morde, depois me assopra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo. Eu não sabia da cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, bandida. Tô aqui no relento do Mr. Brasa, bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, bandida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Eita, essa aqui a gente selecionou só as melhores pra não chocar teu coração. Canta comigo. Guarde o seu sorriso só pra mim, que eu te dou o universo em teu olhar. E se sentir na pele um arrepio, e só meus dedos te tocando pra te contar. Canta aí, senhora. E sou fã do teu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. E sou fã dos seus olhos, fã sem medida. Eu sou seu fã número um, e com você sou fã da vida. Bora sim! Eu quero convencer teu coração e que o meu amor foi feito pra você. Eu quero te dizer, com certeza, que não tem outra forma que eu possa te dizer. Sabe por quê? E sou fã do teu jeito, sou fã da tua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. E sou fã dos teus olhos, o fã sem medida. Eu sou seu fã número um, e com você sou fã da vida. Essa é boa demais, viu? Essa aqui marcou um pouco da minha história. Essa aqui a gente gosta. A Seresta do Alanzinho. Oi, eu não consigo entender. Não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim? Triste acordar e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um século pra mim. Canta assim, vem. E hoje eu chorei vendo suas fotos, e chorei de saudade sem você aqui. E a vida vai, e cada vez você mais longe, e o tempo não passa sem você aqui. Isso é o Alanzinho ao vivo pelos bares da cidade. Afinal de contas, desfrute. Coisa boa demais. Quem gostou faz barulho.